Mandelão. Como que não tá no bar? Tô Mandelão. Tá barulhando tudo. Tô Mandelão. Esquece. Tô Mandelão. Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinhos não entendem. Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinhos não entendem nada. Só escutar o gemido, o barulho da colocada. Colocada. DJ Daniel. Colocada.